Spider é um fila mesmo, né, cara? Semana passada ele, ou na outra, ele disse: pra mim, melhor é mais cedo. Olha aí. Mas é um... Olá a todos, estão falando de mim? Vou olhar, peraí que eu vou olhar o Skype pra ver se ele não tá lá. Não. Ele falou que ia atrasar uns 15 minutos, ainda falta 4 pra dar o tempo que ele pediu. É, e com certeza ele vai chegar passando 3, 4. É, vai chegar, vai ter que dar aquela cagada. Ele vai, não, olha só. Presta atenção, senão vai ser exatamente assim que ele vai falar. Olá, amigos. E aí, Spider, como é que tá, Spider? É. Tá foda, cara, tá foda. Tosarro de foda. Você está embarcando na maior viagem nostálgica da podosfera. Machine Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Timbu. Bem-vindos a mais uma viagem no tempo e invadindo universos aqui comigo, Eduardo Filhote. Fala, galera. Tamo aí, agora eu vou ali pegar minha chavinha. Eita, pô. Junto aqui conosco, Nilson Lopes. Já chega dando um horiuga logo, meu amigo. Aqui também, Flávio Azevedo. Fala, galera. Vamos falar daqueles jogos que o cara usou, que o Edu usa pra poder criar, né? Caraca. Ai, ai. E agora ele, Ricardo... Spider. Olá, habitantes e similares. Então, dizem que acordar cedo deixa você mais disposto. Só se for disposto a dar uma voadora na cara das pessoas. Isso, assim que é ânimo. Ô, Spider. Né? É, né? Fazer o quê? É verdade. Muitos concordarão comigo. Muitos concordarão. Tá certo. Vodito, hoje nós vamos falar de quê, Vodito? Vamos falar hoje de cross o quê? Crossfit? Não, crossover. Vamos falar de crossover. Olha aí, ô Vodito. Senta ali, ô Vodito, no Ponte Agudo, senta lá, vai lá. Vamos lá. Certo, pessoal, aí como vocês viram, o Vodito, né, disse que nós vamos gravar hoje sobre crossover. E é os crossover nos games. Olhem vocês, aqueles personagens que invadem os universos, que se colidem os joguinhos, né? Porém, antes, os nossos recadinhos, não é, Edu? É isso aí, Team Blue. Então, galerinha, você pode encontrar a gente lá no Facebook. É só entrar no facebook.com/machinecast. Não se esquece de encontrar a gente na Alvanista, o nosso perfil é o @machinecast. Tuita a gente no @machine_cast. Acompanha lá o MachineCast no Instagram. E se você quiser fazer um crossover lá de tudo que pode acontecer de nostálgico e de zoeira e de rué e tudo mais, é só você pegar o link que tem aí na descrição e se juntar a gente lá no nosso grupinho do Telegram. Enfim, então pessoal, já se você quiser ajudar aí o MachineCast a propagar, a espalhar a palavra e os episódios, além de falar sempre aí para você fazer essa indicação através do WhatsApp e qualquer grupo aleatório, já que você tá nos 40 mesmo, escolhe um aí e manda o áudio do MachineCast aí pra galera escutar. E a nossa indicação funcional do dia hoje vai pro vendedor de lotérica. Quando você for lá fazer a tua fezinha, jogar na Mega Sena, na quina, naquela esperança que talvez você ganhe, o cara vai te oferecer um bolão. Ele vai oferecer. Sim. Porque é padrão. Quando ele te oferecer o bolão, você fala, eu não quero, mas eu vou te oferecer um episódio do Machine Cash aqui. Enquanto você trabalha, você pode escutar e se divertir. Pega no escurinho. Então é isso aí. Pega um episódio no escurinho aqui, que vai dar sorte. Ah, olha aí o Spider. Achei que o Spider ia indicar para as pessoas que estão olhando o buraco negro lá invadir outro universo. Caraca. Olha aí. Cara, se isso impactar em menos pessoas na Terra, com certeza. Caraca, pô, claro. O buraco negro suga tudo. Então, é isso. Então tá. Então vamos aí nos preparar para colidir o universo, certo? Então, vamos pro cast! MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. pessoal, voltamos e agora vamos aí então começar a falar dos nossos crossoverzinhos. Porém, antes, vamos tirar aqueles minutinhos para falar, né, dos crossovers atuais aí que a gente tem. E eu vou dizer já de lambuja pra vocês, sem pesquisar muito, que é tudo bosta. Só tem bosta. Crossover é uma bosta. Capcom versus Marvel Infinity é uma bosta. O que tem mais recente também? Tekken versus Street Fighter é uma bosta. É o contrário, né? Street Fighter versus Tekken é uma bosta. O que tem mais crossover aí, gente? Nem tudo é tão ruim. Kingdom Hearts 3 é uma bosta. Kingdom Hearts 3 tá. É Game of the Year, velho. É uma bosta. Ah, que exagero. Cara, o jogo é supremo, velho. É muito foda. Pô, mas enfim. Gol, cara. Um fato muito recente que eu gostaria de relatar da minha parte, de um crossover recente. Não chega a ser o crossover do nosso tema aqui, porque a gente vai falar de universos, não só de personagens. Mas, como é o mais recente que eu me lembro, assim, o Akuma no Tekken. É um crossover válido? É válido porque o Akuma é um lutador. Agora, tu simplesmente largar o cara lá pra lutar, ok, tu pode uma DLC, o personagem ali, né, como foi o Gizzy Howard, né? É só um personagem pra te lutar, é um personagem a mais. Combinou. Não é um personagem da história, né? Exato. Cara, e aí o que a Namco Bandai diz? O Akuma é cânone do universo Tekken. Aí é de quebrar, né, cara? Ah, não, cara. Não, velho. É de cair o cu da bunda com mais não, cara. Puta que pariu. Aí tá. Bom, pelo menos eles vão explicar que o Akuma passou por um portal, aconteceu alguma macumba lá do Dal 5 e tal, ele veio pro universo Tekken, hein? Mas não. Simplesmente o Akuma apareceu ali muitos e muitos anos atrás, conheceu a mãe do Jin, a mãe do Kazuya, aliás. E é isso. Simples. E depois, anos depois, ele volta, passa todos os Tekken, do 1 ao 6, e volta. E é isso. E aí, ele é o Final Boss, e é isso aí. Foda-se. Mas foi ele que bimbou a mãe do Kazuya, não, né? Não. Não, não. Ah. Porra, cara, é muito decepcionante. Edu, o que tu... Crossover atual, o que tu... Cara... Kingdom Hearts, data... próximo, Flávio. Filho da mãe. Caraca, cara, eu só joguei esse... Não, vai, Edu, fala aí. Mas então, cara, na data que a gente tá gravando agora aqui, o cast, né, acabou de sair a atualização com o Critical Mode do Kingdom Hearts 3. Nilson, cara, próximo. Fritando de novo. Meu Deus, cara, o cara só fala isso, porra. Só Kingdom Hearts, Mickey de chavinha do inferno. Cara, Mickey de chavinha. E, cara, nossa, o Mickey nesse jogo toma uns esporros muito desmerecidos, viu? Porque ele é um baita fela nesse jogo. Na franquia, né? Na franquia em geral, ele é um baita fela da puta. E ele tomou uns esporros muito foda no 3, merecido. Chupa, Mickey. O Walt Disney deve estar se sacudindo no túmulo, cara. Ele deve, não, velho. Ele deve estar torcendo pro Rei da Noite passar ali e levantar ele pra ele matar os fela da puta que fizeram isso. O Mickey lutando, não. Eu sinceramente também não acho que tem grandes crossovers hoje em dia. Não. Já não existia muitos, né, Nilson? Não, antigamente ainda tinha uns bons, mas hoje em dia eu esperei muito daquele último Marvel vs. Como é que é? Não tem lembro. Marvel vs. Capcom Infinity. Yeah, esperava muito, mas quando veio aquele jogo com os gráficos horríveis e tudo. Parece ruim, um jogo história, de Play 2. É, história genérica, horrível. E eu falei, não, não dá não, cara. Ah, cara, mas tem um... História em jogo de... começar a cobrar. Nós, olds, gamers, cobrar história de jogo de luta, não, aí já é um... Não, apesar que o 2 não tem história, mas o jogo em si é um baita jogo. Você não gosta, mas tudo bem. Tá, tem tu tá de sacanagem, tu vai... Tu tá queimando pauta, caralho. Pauta, cara. Não. Até Play 2 vale, Nilson. Oh, mas eu acho que a gente já falou desse jogo. Não que eu lembro, mas enfim. Qual que eu perdi o áudio? É, o Spider falou já. Qual? Capcom versus... A gente já falou. Ah, acho que o Spider até falou. Uhum. Então, a gente já falou. Isso. É, não queima a pauta. Spider. Não queima, aí, ó, viu? Vai falar de novo. É, Spider, tu já falou esse jogo, Spider. Tu ia falar, tu já falou. O Marvel? Marvel vs. Capcom 2, aham. Uhum. Não é esse, é outro. Ah. É. O que eu acho interessante, que eu nunca joguei, é aquele, uma parada que um fã fez, que o Mega... No mundo do Mega Man tá os personagens do Street Fighter. Ah, o Mega Man versus Street Fighter. Sim. Doido demais, doido, esse jogo, massa, velho. Doido demais. Ah, eu já vi, aham. Uhum. O gráfico bits, 8 bits, né? 8 bits, é. É, a Capcom aceitou a ideia do fã e tal. E até disponibilizou de graça o DLC pra galera, entendeu? Olha aí, que legal. Agora... Foi homenagem ao... Se fosse a Nintendo, meu amigo, você ia tomar, você ia tomar uma, meu amigo. Um eterno ban. Até preso até hoje. É. Spider, e aí, Spider? Crossover atual? Cara, acho que o último foi o Capcom vs. NK Infinite mesmo. Capcom vs. NK Infinite mesmo. Não tenho nenhum aí pra... Sim. Esses dias eu baixei um jogo de Mugen pra testar. Nossa, que... é isso aí? Raiz. É, porque... Saudade de fazer joguinho no Mugen, cara. O jogo bem feito pra caramba e equilibrado. É, não tinha aqueles personagens muito apelão. Não, equilibrado. É, e com sistema de tag ainda. Então, tipo, bem parecido com Marvel vs. Capcom 2, assim, sabe? Uhum. 3 contra 3. É bem evoluído o jogo. O sistema de combo, counter e tudo mais, eu fiquei impressionado, assim, cara. Esse pessoal do Mugen não tem vida, cara. Não, cara, eu não sei, cara, como é que eles conseguem fazer isso, cara. Será que eles trabalham? 3 trilhões, hein? 3 trilhões de boneco da tela, não dá nem pra eu escolher direito, você não sabe nem pra onde tem. E o pessoal ainda reclama de Capcom vs. Marvel vs. Capcom 3 ainda. Mas, enfim, Flávio? Cara, eu não quero nem falar que acho que o último que eu joguei foi o Street Fighter vs. Tekken, mano. Comprei o jogo. Comprei também, tamo nessa, Flávio. Comprei também. Vendi baratinho, mano. Me desfiz, pra dizer. Um real pra comer uma coxinha no bar ali da esquina. É. O principal problema desse jogo é o lado Tekken, né, cara? Porque a Capcom cagou com os personagens. Cagou, Mudou a jogabilidade pro estilo do Street, porque o Street Fighter tá ok. Street Fighter 4, tranquilo. Os bonecos tudo com poder, os bonecos do Tekken não tem poder. E pior que reza a lenda que é pra sair, né, o reverso ainda. Não, em 2010 eles anunciaram, e aí a nota atual é que o jogo está em análise. E é muito improvável que saia para o mercado. Ele foi anunciado em 2010, eu falo, o Spice. Você sabe o que é indignante desse jogo? Porque quando saiu esse jogo, teve toda aquela polêmica dos DLCs já estarem no disco, né? Uhum. Que foi uma putaria, sim, né? Sim, sim. E daí, cara, desde então, vez ou outra eu dou uma olhada pra ver se a lista de personagens baixa, preço, não baixa, cara. É os mesmos 40 mangos toda vez, cara. Você tá de zoeira. Impressionante, cara. Eles não fazem nenhuma promoção, Nilson. Nada, nada, nada, entendeu? Tipo assim, 40 mangos, cara. É impressionante, cara. Caraca. Depois o torrente treme e eles ficam chorando, né? Torrentando mal. O negócio do Akuma aí no Tekken 7 não é pra dar uma maciada pra ver se rola esse Tekken versus Street Fighter, não? Eu acho que sim, hein, velho. Não sei, cara, mas agora enfiar o bicho na história... Porque eu acho que sim, Flávio, porque... Eles falaram que vai ser, é o último Tekken que eles vão produzir. Eles não falaram que não vão fazer mais de história. Se eles for fazer um Tekken, vai ser totalmente sem história. Só o jogo luta por luta. Imagina, cara, o teu último jogo que tu faz e aí tem um personagem de uma outra franquia pra levar nas costas. Vai ficar só Tekken Tag daqui a pouco. Só Tekken Tag. Enfim, chega. Nada melhor para começar um cast de lista do que aquele nosso querido sorteio honesto, amado por todos, né? Todo mundo adora, sim, todo mundo gosta, não é? Então tá, olha aí! É chegada a hora do sorteio mais honesto da podosfera. E o sorteado foi... Flávio Azevedo. Eita porra, caramba. Aí, Flávio. Ah, porra, só cara, tem 3 jogos na lista, se não fosse o primeiro, não gravava. O primeiro, acho que se não foi o primeiro crossover que eu joguei, foi um dos primeiros, cara, que eu fiquei, eu joguei a versão capada, mas eu fiquei bem empolgado na época, que foi o X-Men vs Street Fighter. Caraca. Aê, porra. Se eu não me engano, nós já falamos dele, hein, Edu? Já falamos, cara. Lá atrás, ó. Mas já falamos. Foi só no segundo episódio, Spider. Tu nem tava na equipe ainda, Spider. Olha só. Só faz cento e bolacha episódio. Caraca. Ah, é, a oportunidade, do Spider também falar a opinião dele, né? Pô, por que tu foi falar isso agora? Coitado, só vai falar do jogo. Não, já falou dele já, então tá tranquilo. Não, mas olha só, Flávio. Você jogou a pior versão ever, você Nossa sabe. Nossa senhora, realmente, cara. Mas é então, isso, né? Agora se o pessoal quiser saber mais sobre o jogo, então é só ouvir lá o episódio dele, que a gente comenta sobre o jogo. Não, o pessoal tá no modo pro próximo aí. Se o pessoal o Edu quiser tá no modo Pig Spirit. É, se o pessoal quiser ouvir a minha história sobre o jogo, a do Neilson e a do Edu, volta no episódio 02 e lá vocês de bônus vão levar o Felipe Zu. Sim. O Silvio Santos e o Diogo Paixão. Olha aí. Agora eu vou falar, né? Fala aí. Vai falar. Então, cara, eu quando eu peguei o CD, fui lá no... E aí, Spider, o que tu achou do jogo, Spider? Caraca! Ô, Flávio, calma a emoção, fala tranquilo, e cara. Eu não sei quem tá pior, cara, se é o Team Blue ou o Edu, cara. Não, o Edu, ele já tem uma implicância já de comigo não, de Não, mas o Flávio tá com tanta emoção. E é pessoal, Flávio, é pessoal, Flávio. É pessoal, é. É pessoal, é pessoal. O Flávio tá com tanta emoção pra falar do jogo que não tá nem conseguindo falar do jogo. É, isso aí, Flávio, é porque ele avisou várias e várias vezes, um mergulho. E o que que acontece? O que que o Flávio faz? Dá dois. Dois. Pronto. Aí fica um melado. Aí fica um melado. Puta merda. Cara, porra, mano. Quando eu joguei quando eu peguei o X-Men vs Street Fighter, eu fiquei assim, caraca, que porra de coisa maluca é essa? Street Fighter vs X-Men. A capa tu já conhecia o Street Fighter Zero e o Children, aquele... Atom, sei lá, Children que, of the Atom. É, eu já tinha jogado... Não, o Children of Atom eu não tinha jogado, não. Eu tinha jogado o Alpha. Aham. O Zero Alpha. Sim. Entendeu? Aí eles aproveitaram, bem dizer, as skins todinha, né? Sim, os sprites foi reaproveitado. É. Foi copiar e colar. Mas quando eu vi o jogo, quando eu vi aquele especial do Ciclope pegando metade da tela, eu fiquei maluco, cara, na época. Ah, eu também. Porra, foi caralho. Era fascinante, mas... Porra. Você jogou primeiro no Play, né? É, hoje eu peguei a versão só dá pra jogar um, que o Play, ele acabou com a experiência do jogo, né? Só dá pra jogar com um boneco, né, cara? É, o outro ficava de suporte na hora do especial e tudo. Pô, mas, cara, o jogo era maneiro, cara. E tu conheceu aonde, Spider, esse jogo? Também foi no Play? Com certeza não, né? Não, eu fui no arcade, cara. Uou, Spider. Aí tem que ser, por cara. Por que a gente deixou o Flávio falar, cara? Pô. Coitado do Flávio. Não, eu falei que tinha outros dois jogos na lista. Que não, Edu, fica quieto, Edu. A gente não quer falar de outro jogo. A gente quer que fale do jogo do arcade, que é isso que o Spider vai fazer agora. Então, aí o Spider podia ter usado ele na lista dele, mas não, foi deixar pro Flavinho. É, realmente, não. Realmente, Edu, eu acho que tu tem razão. É verdade. Ah, a culpa é minha por não ter feito a previsão do... Pera aí, oh, Spider, previsão do jogo. Remover, desconecta aí. Remover Flávio, banido. Vai lá, Spider. E aí, Spider, como é que tu conheceu o jogo no arcade? Cara, no arcade, ninguém tinha me falado nem nada. E tinha uns 3, 4 fliperamas no raio onde eu ia, assim. E a gente entrou num dos fliperamas... E lá no meio do fliperama, assim, a gente começou a ver umas luzes diferentes, ouvi um Hadouken. Falei, opa, tem máquina de Street nova aí, cara. Era bem assim que ele falava nele. Cara, quando eu cheguei... Hadouken! Quando eu cheguei... Não, eu não vou falar, cara. Eu gosto dos ouvintes, cara. E daí, quando eu cheguei, foi bem na hora que o Ryu tava soltando um Mega Hadouken nele lá, que era do tamanho da tela, né? Não. Gigante. É comprido, quer dizer, né? Porque... É, comprido, gigante, né? Sim. Do tamanho da tela em termos de comprimento, sim, né? E eu falei, caraca, o que é isso? Que coisa maluca e não sei o que e tal. Daí que a gente foi se localizando pra saber, putz, parece Street Fighter, mas tem mais coisa. Daí a gente viu um Wolverine entrando, do nada, assim, trocando... Deu, caraca, que jogo é esse aqui, cara? Deve ser pirata, a gente pensou. Que loucura, né, cara? Aí quando você ouviu o narrador falando, X-Men versus Street Fighter! E aquele perdemono quase que o chroma key, assim, né, cara? Uh-huh. Não, legal é a musiquinha, né? Nossa, é demais. Esse jogo é demais, cara. Cara, eu lembro que eu fiquei umas 2 horas ali, cara. É, uma hora só assistindo. Naquela época a gente se concentrava só em olhar, né, o Spider? Só olhando, cara, só olhando. E uma hora só assistindo, uns 10 minutos só jogando e mais 50 minutos só assistindo. Flávio, tu sabia que se tu pegasse no PlayStation, se tu pegasse o Wolverine nos dois, a mesma dupla nos dois controles, tu podia trocar os personagens ou não? Não. Como assim? Porra! Eu ia perguntar isso. Que garoteada, cara. Você escolheu os mesmos personagens, dava pra trocar. Caraca, que foda. Aí tinha tag, entendeu? Aí tinha tag. Só nisso, só quando escolhia o mesmo. Sim, o mesmo dois Wolverine e dois Ryu. Um Ryu e Wolverine isso. Pra cada lado, e aí tu pode trocar. E daí a máquina não precisa fazer loading. Pense num porte 3 por 1 real. Nossa, e com força, né, Nilson? Muito 3 por 1 real. E com força. Você pegava a versão de Sega Saturn e passava na cara do sonista. Cara, eu me lembro a primeira vez que eu joguei Sega Saturn, o X-Men. Nossa. Nem load tem, né? Nossa senhora, cara. Que delícia, cara. Nossa, chegar da raiva do Play, cara. Era muito, além dos gráficos ser bem reduzido também, né, cara? Porra, tinha queda de frame pra caraca no do Play. Eles tiraram as animações dos todos os personagens. Caraca. Pra caber dentro da memória do PlayStation, que só tinha 1 mega de memória, né, cara? Pô, uma coisa que eu fiquei maluco na época é, por exemplo, o Ken, ele só tem especial, né, de Shoryuken, né? Aham. Só que quando ele era dupla do Ryu... Ele dava Hadouken. Ele só tava... Mas é um movimento especial dele, né? Ele só faz isso com o Ryu, cara. Com o Ryu, né? Ele te ajuda, né? Os outros, ele dá Soryurepa, né? É isso mesmo, né? Na verdade, tem combinações. Cada personagem tem combinações de especiais duplos, né? Ah, olha aí. Legal, eu não me lembrava disso. Essa aí é. Mas tem. Legal. Pô, eu fiquei maluco quando eu vi a primeira vez. Caraca, eu falei, o Ken também sabe fazer esse negócio, cara? Ah, não, daí não, cara. Ele faz tipo a alma do Goku no Kamehameha do Gohan, tá ligado? Ele só... O Ryu dá o Hadouken, o Ken só vai lá e coloca energia no Hadouken. O ano de 97 foi o ano que eu mais zoei o sonista, cara. Puta senhora. Vi os caras jogando X-Men vs. Street Fighter no PlayStation. Os caras esperavam quase 1 minuto de load pra jogar entre as partidas. Não, cara. Mas eu nem... Na época eu nem queria cara, saber. Cara, mas olha só. É porque você pegou a versão do Play. Quem jogou no fliperama e jogar no Sega Saturn, não tem diferença. Não tem diferença. É o mesmo jogo, velho. É o mesmo jogo. Entendeu? E já do Play não tem muita diferença. Tiraram muita coisa pra caber dentro do videogame, cara. Pô, que pena que você não sabia esse esquema de trocar, Flávio, porque quem sabe pudesse ter amenizado um pouco. Nossa, amenizava mais, nossa. Não, mas eu joguei muito também single player, cara. Joguei muito. Outra máquina, né? Pô, não deixa de ser ruim igual. Não deixa de ser ruim igual. Quando eu vi o Apocalipse a primeira vez, ele culpando a tela toda, pelão do caraca, eu fiquei maluco também, cara. Por que os jogos conseguem, de alguma maneira, ser fiel às obras e os live actions não, cara? Tenso, né, velho? Ah, tá de sacanagem, cara. É a mão de obra que não é especializada no negócio. É verdade. Um dos pontos é esse. E o outro também é o seguinte, velho. No game você pode colocar igual o Street Fighter tem os mesmíssimos traços do quadrinho, tá ligado? O mesmo traço que da época do Chris Claremont no O Street Fighter ou os X-Men? Os X-Men. Gostava pra caraca de jogar era com o Gambit, cara. Que o especial dele arrancava metade. Nossa, o Gambit, o Juggernaut. O Juggernaut tinha no Marvel ou no X-Men já? Tinha no Marvel. Só no Marvel? Não, nesse aí já tinha. Já tinha nesse? Já. Eu não me lembro. No Marvel Super Heroes ele apareceu, o Juggernaut. E nem no X-Men vs. Street Fighter. Não, desculpa, eu acho que no X-Men vs. Fighter não tem o Juggernaut, hein? Tem sim. Porra, tem ele sim. É dupla com o Zangief. Ah, isso mesmo, Edu. Boa. Realmente. É mesmo. Bom jogo, adorava o Juggernaut, cara. Tanto que eu dei uma tunda com o Juggernaut no Anderson Costa aí. Jogando no Fight Cage aí esses tempos. O Juggernaut é massa. Ele veio com uma história porque eu tava com controle arcade e ele tava jogando com teclado, mas não. Detalhe, ele quer. Se jogar assim, então aguenta. Pouca coisa, né, ô Spider? Pouca coisa, quase nada. Pois é. Então tá, Flávio, baita jogo, cara. Excelente. Pô, jogaço. Jogaço. Então vamos para o próximo aqui. Spider! Olha aí, hein? Eu tô impressionado que esse sorteio honesto aí hoje, ele... Esse peão tá ficando honesto, cara. Ele então... É porque se não sortear o Spider até 9h30, daqui a pouco ele sai. A internet cai. Não vê mais. Tu nada, a internet vai cair e já era. Acho que tá faltando dinheiro pra financiar o peão, então. E se não vier, se a internet não cair, o ânimo acaba, né, Flávio? Aí fica depoendo sempre, porque aí eu tava jogando, sabe? Não, não, mas esse aí é o Fernando. Esse é o Fernando. O Spider não faz assim. O Spider fala, ah, foda-se, tô nem aí. É, não, ele vai falar assim, ah, meu jogo é esse, joguei muito, valeu, tchau. Caraca. Então, vamos ver se eu vou poder falar desse jogo aqui, cara. Porque... E outro. Lá vem, vai aí. O jogo que eu escolhi pra falar foi Capcom vs SNK 2. Capcom. This is the tournament for the new millennium. You'll experience the most exciting battle in history. Let's get ready to battle. Feel the intensity when power and technique collide. Crush the competition. A battle beyond your imagination. Let the martial arts madness begin. 2001 is the year we make contact. Welcome to the revolution. Capcom versus SNK 2. Millionaire Fighting 2001. Porra, caraca, tirou da minha lista, maldito. Meu Dreamcast tremia, velho. Capcom vs SNK Millennium Fight 2000. Não, esse é um... Sim, eu sei, mas é o que eu gostava de ouvir, porra. Me deixa. Esse é o que tinha o comercial da Kaiser na... Isso, Kaiser, a grande cerveja. Caraca. E que meus amigos falavam, você não tá ouvindo isso não, você é doido. Falava ainda isso comigo. Cara, qual o fundamento disso, cara? O que que aconteceu que essa não, porra... Disseram que o cara que fez a música gostou da batida do dance, né? Ah. Daquele... Aí ouviu e botou, nem reparou que tinha o cara falando, entendeu? Caraca, como assim não reparou? O cara era japonês. O cara era japonês. Ele achou que era da música, não uma propaganda, provavelmente. Entendeu? Acho que era um sample de um rádio, alguma coisa assim. Sim. Que tinha um comercial no fundo. Uhum. E desde então a Kaiser foi conhecida mundialmente. É, realmente, cara. Mas se ele não reconheceu, não sabia que era uma palavra que as pessoas estavam falando, então os outros menos ainda. É. Talvez Portugal. Cara. Talvez. Eu lembro de ouvir na época, não foi nem depois, não. Na época eu falei, cara, que o cara falou um negócio esquisito. É, um negócio esquisito. No Dreamcast. Cara, eu joguei no Play 1 esse. Caraca, Flávio, sai daqui. Só joga as versão capada. Você jogou no Play 2, então. Não, o 1. Eu acho. Entendi. A versão 1 tem no Play 1. Mas é capada com força, viu? Eu escolhi falar do 2, porque, pô, o 2 já é uma evolução natural, né? É bem melhor, né, cara? E eu acho que foi o que mais vocês jogaram também, não sei se eu tô errado. Eu joguei muito. Esse jogo é aquilo que todo fã de jogos de luta espera. Uhum. É aquele confronto, e nem eu sei, esse daí que o Spider falou, é um daqueles que a gente falou, dos seletos games crossovers que tinha nos anos 90 e 2000, no caso esse no início dos anos 2000. 2001 esse jogo, É um dos mais fantásticos que tinha, cara. Apesar de eu... Um dos últimos, né? Últimos, apesar de eu estranhar um pouco o gráfico, o traço dos personagens da SNK, o jogo divertia demais, cara. Muito. E deram uma... Né, o Spider, deram uma liberdade também pra eles repensar, remodelar os golpes dos personagens. Tipo, o Sai Cutter, aquele do Rugal. É muito legal o jeito que ele dá aquele golpe. É diferente, né? Ele dá um giro no corpo, né, cara? E dois bosses diferentes, né, cara? Pois é. É, exatamente. Além dos dois bosses, também é uma coleção de personagem que não tinha... Você não tinha como discutir, assim, não, faltou tal cara. Se eu não me engano, são quantos? São quantos personagens? 48 ou 53? Eu não lembro, cara. 50 e poucos, cara. Cara, eu não lembro qual. É personagem pra caramba. Ainda tem... Você abre o Akuma God e o... E o Rogal God também, né, velho? Deixa eu ver quantos personagens tem, porque agora eu fiquei curioso também. Eu desbloqueei meu Play, né? Aí eu posso botar jogo de Play 2 e tudo. Então eu tô com ele dentro do meu PlayStation. Você sabe que eu sabe que aqui a gente é contra a Thor, então, no mal. Ah, não foi no Torrent que eu baixei, não. Ah, tá, próprio. Então pode. É tipo uma loja, é tipo uma PSN. Nossa. Falsa que você pode baixar os jogos. Aí eu baixo no próprio console mesmo. Ele tá acreditando ainda. Puta merda. E aí, Padre? Como é que luta contra os chefões, quem são eles? Ah, um deles é o Shin Akuma, né? Cara, eu tô confundindo com o primeiro. No primeiro é o Kiz e o segundo é o Bison, né? Não é o Shin Akuma, não. Na verdade, é o Shin Akuma que rouba o poder do Rugal. E não aí... é aquele cara do narigão, não? Não, não, não. Mr. Karate. Isso aí é do outro jogo. Isso é do outro jogo. Isso é do outro jogo, é. Ah, é o Shin Akuma, ele é o mestre. Isso. Só que ele suga o poder do Rugal, então ele fica mais poderoso ainda. Não, ele não suga o poder do Rugal, ele pega o poder de Orochi, só que ele tira do Rugal. Cara. Sim, mas ele tá sugando o poder de quem? Sim, do Rugal? Do Orochi. Do Ultimate Rugal, na verdade. É. Né? Isso. Que é o outro chefe. O outro chefe é o Rugal, que ele faz ao contrário, ele rouba o poder do Shin Akuma. Isso. Gol Radu lá, o Salki lá. É o crossover dos poderes. É. E eu gostava mais do um, que no um era o Gizzy e o Bison. Era o Gizzy, é. Cara, sinceramente, eu joguei esse jogo demais, bicho. Muito. Esse jogo, pra mim, ainda é minha referência de jogo de luta, assim, sabe? E não só de crossover, mas de jogo de luta, porque eles inovaram em tanta coisa num jogo. Tipo assim, eles não quiseram fazer só um crossover, colocar os personagens ali. Sim. E tal. Mas eles inovaram em tanta coisa. Sim. O sistema de distribuição de pontos é melhor do que o primeiro. De barra de energia. Os tipos de combos, os tipos de sistema que você pode usar. Então é três de cada estilo. Os três que já tinham sido usados na Capcom, mais os três da SNK. É, tu pode fazer várias combinações ali. É, e tipo, sabe, cada um tinha um estilo de jogo que você precisava. Não, beleza, o SNK é melhor pra mim, o da Capcom é melhor, mas qual deles? Porque tem três pra escolher. Então você ficava muito livre pra montar o teu estilo de jogo, o jogo te propiciava isso, e não ficava uma coisa anormal, não ficava roubado nem nada. Eram só estilos de jogos diferentes, entendeu? E além de tudo, você tinha o custom ainda, que você podia combinar um pouco de cada um pra montar o teu próprio. Então, putz, cara, essa pra mim foi uma das maiores inovações, assim, em termos de jogo de luta mesmo, sabe? Porque o jogo era muito equilibrado, com muito personagem, e esse sistema de system ele deixava o jogo muito completo, assim, na minha opinião. Além deles reaproveitarem bastante sprite de outros jogos, eles também colocaram sprites novos também, né, cara? Eu não acho que eles aproveitaram de outros jogos, Anilson, porque... Alguns sprites, sim. Qual? Pra mim, tipo... todos os sprites são novos. Não, porque, olha, o da Kami... É a do Street Fighter 03, entendeu? O do Blanca, o do Dan é um pouco diferente, entendeu? Uhum. Mas mais a base é a mesma. Entendi. O do Giz é totalmente diferente, é um novo, sim. Um sprite novo. O Chang também é totalmente novo. Sim. Você sabe que uma das minhas críticas nesse jogo é com relação a reaproveitar essas coisas, porque alguns personagens eles ficam um pouco serrilhados na diferente, tela. Diferente, tem uns que a qualidade é melhor, igual o Haomaru é totalmente novo. O Haomaru, o Gizzy, a Ibiki do Last Blade 2, tem quem mais? O King é com um sprite diferente. Agora, o Hugo é muito desproporcional, cara. Um personagem que não existia em 2D, ele foi passado pra 2D, que é o Kyosuke do Rival Schools. Uhum. Ficou mais, não me engano. Tem vários. Até amanhã falando personagem. Tem vários que foram aproveitados. E na tela de seleção de personagens, também é meio difícil você se achar. Uhum. Porque, por exemplo, eu lembro que, cadê o Guile, por exemplo? o desenho do Guile é totalmente diferente. Não, e o legal é o seguinte, Spider, não sei se é nesse jogo ou no primeiro, ou talvez nos dois. Quando tu pegava um personagem da SNK, ele ficava com o gráfico, assim, a fotinho, né? Com o gráfico do Street Fighter, e quando tu pegava do Street Fighter, ficava com o gráfico da Capcom. A fotinha, mudava isso, essas coisas. Eu não lembro o que tinha que fazer pra ter essa diferença na fotinha, mas tinha. Eu acho que é o modo de jogo que tu escolhe, talvez, eu não lembro. É, eu acho que era o modo de jogo que você escolhia. Sim. Que daí a foto fica cartunesca quando é do Street Fighter, e quando é da Capcom vs SNK é um pouquinho mais real, mas é assim. E respondendo aqui, são 48 personagens, tá? Caraca, é muito personagem, cara. É muito personagem. É muito personagem. Então, se fosse hoje em dia, seria 24 DLC. Uma curiosidade que só funcionou no Japão é que quando esse jogo ele saiu, tanto ele saiu em 13 de setembro de 2001, quando ele saiu no Japão, tanto usuários do Dreamcast quantos usuários do PlayStation 2 podiam jogar eles em... Por exemplo, você... Eu tô jogando aqui no meu Dreamcast e o Flávio tá jogando no PlayStation 2. A gente joga um contra o outro com consoles diferentes, cara. Jogava online assim, cara. Tinha crossplay? Sim, tinha crossplay entre Dreamcast e PlayStation 2 no Japão. Caraca, velho. Olha aí, cara. Aham. Uhum. Que loucura. Que massa. Só que lá fora... Aqui, acho que na América do Sul, na América do Norte, não sei se existiu isso, mas no Japão eu tenho essa curiosidade, né, cara? Que, pô, pra época é uma coisa de explodir a cabeça, né? Você vê que o Dreamcast sempre tava à frente do tempo dele, né, cara? Mas como que ele vai estar à frente do tempo dele se ele tava jogando contra o PlayStation 2, caralho? Pariu, você tá de zoeira, né, velho? Ué, mas o crossplay é dos dois? Não, eu sei, mas olha só. O crossplay é de dois consoles diferentes, mas só um é foda? Ué? O coração ceguista falou bem alto. É, nossa! Tá certo. Não, tá certo. Mas e as outras mil e uma coisas? Tá, mas a gente não tá falando de Dreamcast. Então... Não, Eu de tanto jogar... Mas tá falando do jogo que tem pra Dreamcast. Porra. Eu joguei bastante esse jogo, como igual vocês aí, e eu continuei minha jogatina no Dreamcast daí. Porque meu amigo tinha Dreamcast, a gente comprou ele comprou esse jogo. Cara, a gente jogava direto. Bate aí, Spade, bate aí. Nossa. De longe daqui que... Caraca, cara. Meu, o jogo rodava muito liso, cara. Muito liso no Dreamcast. Era sucesso mesmo o jogo. Cara, eu vi um meme hoje muito engraçado e eu tenho certeza que todos nós aqui é o mesmo sentimento, cara. Tá o cara lá, comprei PC Master Race, fodão, agora vou rodar todos os jogos no Ultra 4K HD, aí tá o cara lá no emulador, vai o Johnny Cage, dá um soco no saco desse Raiden vacilão aí, o Mortal Kombat 1. É bem isso, cara, é bem isso. Mas o Spider, tinha pra, porque o jogo era igualzinho o arcade, mas tinha um porém, por causa que era muito igual, A placa placa era Naomi, a mesma placa que a SEGA... Isso mesmo. Que a SEGA fez pra fazer o Dreamcast, entendeu? Sim. Edu, tu tá muito quieto, Edu. Não jogou esse jogo, Edu? Joguei ele no Play 2, cara. Desculpa aí. Joguei muito, não. O Ian, quem? Peraí, Nils. Banido cast, excluí. Pô, velho, esse aí eu tive que alugar. Eu aluguei o jogo uma vez só. Joguei só um final de semana. Caralho, jogou uma vez só? Peraí. Como, velho? Não, você tá de zoeira, mano. Não, sim, só joguei num final de semana. Só aluguei uma vez. Porra. Desbloqueia esse teu Play 3 aí, bota, cara. Faz que nem eu, pô. Pra quê, cara? Ele só quer jogar Mickey de chavinha, caralho. Não adianta. Spider, baita jogo, Spider. Sensacional. Baita jogo, cara. E eu... Inclusive, eu tenho ele no PS3 aqui. Porra, de vez em quando eu jogo, cara. Aí sim. Vamos jogar. Questão de comprar, cara. Porque é sucesso, cara. É sucesso. E quando os amigos vêm aqui em casa, a gente coloca pra jogar, cara. Por que que a gente não jogou essa porra, Spider, ainda? Não sei, cara. Porque... Acho que não tem no Fight Cage, talvez. Não sei. Não tem. Acho que não tem, não. Talvez se tiver, é um, né, não? É, eu acho que um deve ter. O dois. Ou o outro. Ou invertido, que é do outro universo. Como é que é? Hã? Que? Como? Invertido, cara. O que que é invertido? O que foi? SNK vs Capcom. Ah, o que que tem? Que é o eles no universo da SNK. Tá, e aí tu tá queimando o jogo, é isso? Sério, tu tá queimando pauta? Excluir... Não, eu falei só assim, só o invertido. Vocês quiseram saber o que que era, eu não queria queimar a pauta. Essa manhã... É a época boa que a Capcom sabia fazer jogo de luta, né, velho? Oh, e aí é bem o que o Edu falou, entendeu? Que aí é a galera que especializada que se dedicava a fazer o jogo com qualidade, entendeu? Sim, com certeza. É toda a diferença. É. Então tá, baita jogo, Spider. Agora vamos para o próximo. Certo, e agora? Olha aí, Neilson! Rapaz, cara, eu acho que eu vou falar de um jogo de plataforma que é um crossover que... Acho que pouco... É um plataforma shooter, né, cara? Eita, porra, olha aí. É, que pouca gente... É, não é tão falado, mas é um bom jogo, cara. É o Robocop versus Exterminador do Futuro. Jogo bom, jogo bom. Tirou jogo da bom. Minha lista. Ele é aquele jogo, cara, que você joga com um Robocop, né, cara? Ele é um plataforme, um run and gun, atirando em tudo que vê pela frente, tudo mesmo. E a eu joguei tanto a versão de Mega quanto a versão de Super Nintendo. As duas têm suas peculiaridades, né, que são muito diferentes uma da outra. Eu recomendo jogar as duas versões. Porque a versão do Mega tem sangue, né? Como sempre, a versão do Super Nintendo não tem. Mas tem algumas coisas diferentes, cara. E esse foi um daqueles jogos que eu zerei com um amigo meu, aquele amigo meu que já morreu já. A gente jogava no Super Nintendo quando ele tava na casa dele. Nessa época eu não tinha Super Nintendo, eu jogava na casa dele, eu tinha Mega Drive, né? Eu não tinha essa fita. E esse jogo tinha pra arcade, Nilson? Não, esse jogo... Eu sei que ele existe um de fliperama, não, de... Não, tô confundindo com Alien vs Predador, tô doido. Mas, pra fliperama não tinha, não, cara. Era só Mega Drive e Super Nintendo. Oi. Tá sentindo esse cheirinho? É, né, queimou, cara? Queimou alguma coisa aí. É. Foi rosca? Foi dois agora. Foi a rosca de alguém, não? Meu papel já diminuiu mais um pouquinho aqui agora. É o papel, cara, da pauta, nem é o papel de seda, né? Ah, eu achei que era erva. Né, eles continuam falando do jogo. Ele é um jogo que... Vocês são bestas. Vai, Deus. Não, ele é um daqueles jogos que... Ele já começa com uma dificuldade um pouco acentuada pra quem nunca jogou um jogo de... De tiro não é fácil, pra quem tá acostumado com contra. Que ano ele é? Eu não lembro, cara. Eu acho que é 93, 94, por aí, cara. Deixa eu ver. É muito antigo, acho que é 93, acho que é 93. É, 93. Ele é do meio da vida do... Da geração 16 bits. É. E por isso que se vocês olharem aí, tanto a versão de Mega e de Super, como eu disse, tem suas diferenças e... Qual é a melhor nisso? Cara, eu não consigo escolher. É, porque... Tu não consegue escolher porque a do NES o som é tão melhor que tu nem tem coragem não, de fazer. Não. É por causa disso mesmo, porque as duas versões são tão boas, cara. Sim. Que não tem como escolher, porque tem versão de jogos de multiplataforma pra Super Nintendo e Mega Drive que pro Super Nintendo é infinitamente melhor. Mas só que tem jogo que, igual o... É, igual aquele Battletoads que a gente falou, não tem? O versus... os jogos são muito... Tem alguma coisa ali é bom, outra coisa de cá é melhor, sim, entendeu? Sim, entendi. No fim das contas, são dois jogos diferentes, né? É, são no fim das contas muita coisa diferente. Sim. E aí por isso que eu falo que tem que jogar as duas versões, porque aumenta até o replay, igual... Inclusive, Nilson, eu nunca parei pra pensar, eu acho que é a primeira vez... Assim, talvez eu já tenha pensado, mas eu não esbocei aqui no cast. Aham. Uhum. Mas, pode ser que seja a sua impressão, mas eu acho que a maioria dos jogos que saíam para as duas plataformas com o mesmo título eram jogos diferentes. E a gente tem vários exemplos. Aladdin. É. Esse daqui. Qual é o outro? Tem um... A gente falou recentemente de um, não foi? Que a gente falou que um era uma coisa, outro era outro. Eu não lembro agora, enfim, mas tem vários jogos assim, não tem? Que o jogo é totalmente diferente pra outra plataforma. É, na verdade o Robocop não é tão diferente, ele é bastante parecido, mas só que ele tem umas nuances nos gráficos e em alguns cenários que dá esse toque diferenciado no, em cada versão. Fora isso, dá pra ver aqui, né? Olha só, tu vê o layout do jogo, ele é diferente também, além dos gráficos do jogo. É igual, a versão do Mega é sanguinária, parece sangue espirrando na tela, normal, na né? Na tela, E a do Super Nintendo já não tem isso, cara. É, entendeu? O problema é que o Super Nintendo não tem o sangue, mas tem o som do sangue. No Mega o som é ruim, não dá pra identificar que é som de sangue. Não, aí você já tá falando com... Já doideira. O gráfico do Super Nintendo é mais detalhado, tem mais efeito, né? Não? Não, não me cara. Parece. Olha cara. Aí. Eu tô olhando aqui, me parece que o efeito de sombra de noite, assim, ele fica. Você jogou o jogo? Você jogou o jogo? Não, eu tô vendo aqui. Ele tá jogando agora, Nilson. Você tem jogando que jogar. Não, eu não joguei. Nilson, o cara tá jogando 4K aqui, Nilson. Como que não tá jogando? Inclusive, é igual que eu tô falando. Por que que eu quero que vocês joguem as duas versões? Por causa disso mesmo. Ah, entendi. Pra ver as diferenças. Sim. É porque. Eu, na minha opinião, o Robocop na versão de Mega é mais detalhado, sim. Entendeu? Mas os detalhamentos do Robocop é mais detalhado. Já no Super, eu já acho mais o sprite dele mais, sei lá, não é tão detalhado. Não que seja ruim, mas já não é tão detalhado. E não tem aquele, eu esqueci o nome daquele robô de duas pernas que tem no Robocop que ele enfrenta nesse jogo. Ah, esqueci, é? Esqueci, tem no Robocop. Eu sei quem é. É 200 e alguma coisa. É, sim. A versão do Super Nintendo, ele parece uma miniatura. É, isso eu vi aqui. E a versão do Mega, ele é grandão, cara. Ele é muito desproporcional nos dois jogos. Sim, mas eu tô falando assim, o sprite na versão de Mega é muito maior, entendeu? Sim. Por isso que eu tô falando. Sim. E a barra de life no Mega é uma barra grande, assim, marrom, né? Sim. Já a barra de life do Super Nintendo, tá escrito health, né, que é sangue. E tem uns quadradinhos, né? E o score em cima, assim, tal. Entendi. Entendeu? É totalmente diferente. Por isso que eu falo, cada versão que você joga é tipo como se você estivesse jogando um New Play+. Eu zerei esse jogo, foi difícil pra cacete. Quando começa a aparecer os Exterminador, cara, o jogo é infernal de difícil, cara. Você morre muito. Edu, jogou esse jogo, Edu? Cara, joguei. Joguei a versão só. Eu joguei só de Super Nintendo, de Mega Drive, nunca joguei. Alugou não. E um final de semana só. Não, essa eu aluguei mais vezes. Essa eu também, essa eu aluguei. E nunca consegui zerar, não. Ah, mas isso não é novidade. É difícil o jogo, cara. É difícil, cara. Esse jogo esse jogo é difícil pra caralho. Spider. Não, eu tô zoando, mas é difícil mesmo. Joguei as duas versões. Mas, agora eu não lembro qual que era melhor, Neilson. Talvez você possa ajudar. Neilson não consegue escolher. Eu acabei de falar que eu não consigo escolher Eu não consigo escolher por causa das nuances de cada jogo, cara. Sim. Porque eles são diferentes, entendeu? Pois é, ô Spider, se tu tampar os ouvidos e olhar, tu escolhe o Super Nintendo. Agora, se tu fecha os olhos... Se tu fecha os olhos e deixa os ouvidos abertos, aí tu escolhe do Mega. Para de dar uma de aleijado. Para de dar uma de aleijado, que eu não consigo pronunciar o nome do cidadão. Esse negócio de não ter censura do Mega ajuda pra caraca, que eu vejo o pessoal explodindo aqui. Sim, ele explode em sangue quando atira nele. Olha aí, Spider, o Flávio tá virando em 4K. As armas desse jogo é violento. O Robocop usa bazuca. Tiro de laser, é sinistro. Caramba. Fala aí, Spider. Porque eu tava pensando aqui, quando você escolheu o jogo, qual versão que era melhor, mas eu lembro que realmente as duas eram boas, assim. Uhum. E tinha suas diferenças e tudo mais. Mas eu não sei, eu acho que a versão do SNES eu terminei, a do Mega não, porque a do Mega só tinha na casa do meu amigo, assim, então eu jogava muito esporadicamente, assim. Na verdade, a versão do Mega é muito mais difícil. Que é do Super Nintendo. Porque eu zerei a versão de Super Nintendo quando e a do Mega eu cheguei no final. Meu irmão zerou, eu não consegui chegar no final. Eu morria sempre quando chegava no final. Pô, aquele último mestre é muito apelo, cara. Tá louco. Então por isso que eu não, a do Mega eu jogava esporadicamente e ainda era mais difícil, então eu não investi tanto tempo, não. Mas era muito divertido o jogo, pô, um jogaço muito bem feito. Realmente. Cara, não, você tá zoando aí, ô Marcos, da versão do Mega ter ter a trilha ruim. Eu zoando, eu jamais falaria se, isso. Se engana, se engana quem fala isso, que na época saiu até um CD de música da versão de Mega. Caraca, entendeu? Da Soundtrack, pra você ver. Se fosse ruim, não ia sair um CD, cara. É que assim, eu acho que tem uma entidade usando meu corpo falando por mim, Nessa. Porque eu jamais falaria algo tão absurdo quanto isso. Claro. Tá bom. Certeza. Sim. Alguém possui meu corpo e falou. Tá, eu vou te dizer. Se eu joguei, não me lembro. Não lembra? Não lembro. Se eu joguei, não me lembro. É possível, né? Daqueles jogos que a gente bota, morre, é muito difícil, desiste, enfim. Ele não é assim que ele jogou. Ah, mudou minha vida, mas é um bom jogo, sim, cara. Sim, é um bom jogo. É ok. Um bom jogo. Ok, ok. Eduardo! Vai aí, Edu! Cara, então, vou falar de um jogo aqui. Kingdom Hearts, joguei. Próximo, eu agora! Então, eu poderia mesmo falar de Kingdom Hearts. Pior que poderia mesmo, Edu. É, porque poderia. Nunca falou, né? Nunca falou, então... Então, justamente, só que como eu já falei demais e todo mundo já falou aí que eu já falei demais e tudo mais... Você vai ficar sozinho falando, na verdade, né? Então, eu vou falar de um outro jogo aqui. Não, peraí. Não, peraí. Gente, esse fela ficou a tarde toda me atazanando... Nossa, eu não vou ter outra chance pra falar de Kingdom Hearts, eu não vou ter, porque não sei o que, o jogo é de 2002 e é só até 99, não vou poder, cara, eu não vou ter outra chance. Eu disse, Edu, qual outra oportunidade que tu teria pra falar de um jogo novo? Ele, ah, é por causa do tema, não, independente do tema, qual oportunidade que tu teria pra falar do jogo novo? Ah, daqui a 5 anos. Ele não entende que o jogo não fica mais velho. Os jogos novos não ficam velhos pra gente, independente do tempo que passe. Aí eu dei um exemplo muito legal pra ele, que é, em 2040, quando alguém disser assim pra gente, nossa, eu joguei PlayStation 4, a gente vai olhar pra ele e vai rir. A gente jogou Atari. A gente jogou 10. Entendeu? Então é isso. Só que eu convenci esse fela e disse, não, Kingdom Hearts tá tranquilo. Agora ele não quer falar da porra do jogo. Maldito, né? Muito maldito que passou a tarde toda me atazanando, tirou todo o meu ânimo pra gravar esse cast e agora vem falar um troço desse que não vai falar do Kingdom Hearts. Ebani, Eternal Ban. Desfazer amizade. Caraca. Cancelar presente de casamento. Pô, louco. Mas é porque é o seguinte, velho, eu pensei lá e eu joguei o Kingdom Hearts tardiamente, né? Eu fui jogar o 1. Em 2010, não, 2009, então... Pô, o Flávio tá jogando os jogos desde 2015 no YouTube. Pelo aí, menos, cara, tá valendo. Eu sei que eu tô jogando agora o Kingdom Hearts, porra, em 2019. É, Alan, eu sei que você não vai falar do Kingdom Hearts, mas, pô, velho, na moral, não, tira um 3 por 1 real para botar outro mais por um 3 por 1 real. É, fala um jogo bom. Não, é um jogo bom, cara. Então vai lá, É um jogo bom. Ai, então, que delícia. Cara, eu vou falar aqui do Super Smash Brothers do Nintendo 64. Jogo bom, velho. Nossa, jogo bom pra caramba. Me diz uma coisa, Edu. Nesse jogo. É um joguinho de luta, né? Não. É, cara, tem quem considera ele um jogo de luta e tem tu bate nos outros. Ele plataforma. Bate. Como assim plataforma? Smash Bros. Não é um jogo de luta, é um jogo de plataforma? Por quê? Porque a jogabilidade dele é toda 2D num cenário de plataforma. Tá, então o seu objetivo é tirar os personagens da plataforma. Ok, então se a gente pegar e botar uma plataforma no Street Fighter, ele ia passar a ser um jogo de plataforma. Se você deixar a luta, tipo, como. Então. Toshinden é um jogo de plataforma. É. Soul Calibur, tudo jogo de plataforma. É isso que eu tô falando, Tsu. Tem quem considere jogo de luta, a própria Nintendo não considera isso. Tá, o que tu considera? Um jogo de luta. Eu considero de luta. Ah, ok. Já tava preparando o Eternal Bank. Não, eu considero de luta. Porra, tu bate nos malucos, independente do que acontece com velho. Eles pra perder um jogo de luta, caralho. Pelo amor de Deus, isso é tão óbvio. Sério? Pra mim não é, não. Ah, não, Edu, mas pra ti não é por outro motivo nisso, entendeu? Porque é ruim mesmo. É, exatamente. É outro motivo. Edu, me diz uma coisa. Nesse jogo tem algum personagem que não é um personagem de luta? De jogo de luta? Tem vários. Tem a Samus. Então é bosta. Bosta. Tem a Samus. Tem um monte de personagem que nem é lutador. É bosta. Mario. Lixo. Mas aí aqui tá o negócio. Pera aí, deixa eu me excluir aqui. Mas então, o negócio... Não houve mais. Saca o Brawlhalla que a gente jogou, aquele de Vikings? Que a gente ia jogar, que eu não joguei com vocês. Oi? O Brawlhalla. Ah, sim, é igual, é. É uma cópia do Smash Bros. É uma cópia de pobre, é isso aí, de graça, né? Isso. Ah. Aí o negócio do Smash é muito aquilo, o seu objetivo é tirar o personagem da arena, então você tem várias ferramentas pra você usar, você tem marreta, espada, bomba, pokebola pra você invocar Pokémon pra fazer ataque nos inimigos. Quem tinha PlayStation jogava o Digimon Rumble Arena. Ele é desse jeito? É, exatamente assim. Eu só ouvi falar do jogo, nunca joguei ele, não. Eu prefiro o Digimon, então. E não é crossover, né? Ele é só jogabilidade que é igual. Né? Só tem Digimon. Só jogabilidade que é igual. É. No Smash Bros. Já é crossover com o primeiro. É só com jogos da Nintendo, né? Então tem trocentos jogos da Nintendo ali. Tem Donkey Kong, Zelda. Caraca. Star Fox. Nossa, tem uma nave. Puta que pariu. Não, o cara do Star Fox você não. Joga isso com. Isso me lembra o carro do Daytona lá, Nilson, no Virtual Fighter. Não, mas peraí, ali foi zoeira agora botar um bicho de navinha num jogo de luta, velho. Mas então, você joga com o Fox McCloud e. Saúde. Já tinha um jogo lá que você jogava com ele fora da nave, o Star Fox Adventure. Star Fox tem um jatinho. Até a Samus do Metroid, mano, que viagem, velho. Que viagem é essa? Cara, mas quando você pega pra jogar ali, coisa e tal, porque a ideia do jogo é o seguinte. Sim, Edu, só antes de tu concluir e, aliás, continuar, Nilson, o Ikari Warriors é um joguinho de tiro também e eles estão num jogo de luta, e aí? Eita, quebrou. Qual? Ikari Wars. Não tô lembrado. Psycho Soldier. Leona. Ralph não, Clark, Leona não, Ivan. Só Ralph Clark. E aí, como é que. Onde é que tá teu deus agora? Não tô entendendo, pô. Tô viajando. Ralph e Clark, qual é o nome do jogo deles? Não é Ikari Warriors? Ah, você tá falando que é um jogo de tiro. Aquele do fliperama. Isso, é um joguinho de tiro. E eles estão no King of Fighters. Eles estão num jogo de luta, e aí? Mas tu tá criticando a Samus porque ela é um personagem que só atira e coisa e tal? Sabe? Safado. Você quer justificar uma coisa com a outra, sendo que aqueles... Ralph Clark não tem nada a ver, eu acho, com aqueles do jogo. Mas isso é oficial nisso, não é? Não é? Não tô dizendo aqui, eu acho. Não, isso é oficial. Eu sei, eu tô falando. É diferente, pô. Sim, é diferente, mas a ideia é a mesma, entendeu? A Athena é daquele joguinho de fliperama, a Athena também, que é a menininha mágica lá com a espadinha matando monstrinho e tal, e tá lá no King of Fighters. É isso aí, Psycho Soldiers. Psycho Soldier, e tá também. Então, esse tipo de coisa até a gente pode relevar. Mas é foda, entendeu? Tanto personagem bom pra botar, eles botam um personagem que não é de luta, é foda. Eu vou te dar um argumento, então. É. Um soldado, ele não tem que lutar um pouco? Sim. Beleza. Perfeito. Ótimo argumento. Mas a Samus também é um soldado. Agora, especial não a Samus luta. A Samus luta, mas o lutar dela não é de arte marcial, não. Mas ela, é porque ela o jogo... monstro. Mas ela porque a mecânica do jogo não permite. Talvez se ela tivesse uma... Ela não tá voadora no talvez Metroid. Se tivesse, entendeu? Um anime, tipo o Dead Space... Ela poderia fazer, tipo, uns pirotecnicos lá, enfim, a, né? A Samus dá voadora assim, aquele pulo gilete que quebra todo mundo lá. É uma voadora. Pulo gilete? É, ai, que delícia. Segue, Edu. Vamos lá, senão a gente não vai sair daqui hoje. Né? Mas então, cara, até que pro jogo faz um certo sentido. Tá, e o que te atraía mais no jogo? A diversão ou os personagens? Cara, as duas coisas juntas, mas porque é divertido jogar com aqueles personagens no jogo, tá ligado? Tá, e tu não jogava com os amigos? Sim, a gente jogava muito na locadora a princípio, né, com quatro players. E tinha que pagar mais. Fazia campeonatinho. É, a hora do Nintendo 64 era mais cara. E também não, pra usar os quatro controles. Quatro, usar quatro controles é mais caro. É. E depois um amigo nosso estragado. É, exatamente. E depois um amigo nosso comprou o Nintendo 64, comprou esse jogo. Aí a gente só pegava e juntava na casa dele. Sim. A gente alugava o controle na locadora e ia lá pra casa dele ficar jogando. E a gente fazia altos campeonatinhos lá de Smash Bros. E tudo mais. Tanto que um amigo nosso lá em São João, o nome dele é Thiago, ele ficou com um apelido na cidade lá de Smash. Todo mundo chamava que ele era o cara que sempre ganhava os torneios. Ele era considerado o melhor jogador de Smash da cidade. Nossa, deve ser uma honra, assim, que Smash. O cara deve ser um... Nossa senhora. Spider, jogou isso aí, Spider? O Psycho Soldier ou o Smash Bros? Smash, porra. Tá ligado? Smash Bros. Quando o cara tá olhando pela janela, assim... Estou fazendo da minha vida. Não sei. Vocês estão numa discussão maluca aí. Eu vejo um screenshot do Psycho Soldier aqui. Que então, lá, Smash Bros. Mas joguei Smash Bros. Inclusive, a versão que você tá falando é do Nintendo 64, né? Isso, o primeiro Smash. É, eu joguei muito pouco o primeiro Smash, mas naquele esquema locador, assim. É, porque eu achei interessante a ideia do jogo. Justamente porque você podia jogar com a galera, né, cara? Sim. Tipo. Sim. Jogar quatro personagens ao mesmo tempo, velho, era a melhor coisa que tinha na época. Imagina. Pra mim, essa era a premissa máxima do jogo, entendeu? Porque a gente sentava pra jogar. Cara, nem que você não soubesse jogar, só pela galera tá junto ali jogando e pela diversão. Caraca, e tudo chega uma mais, hora que ninguém sabe quem é quem, onde é que eu tô, não que sabe. Que é, porra. Não, cara, pense nas versões novas Team Blue do Smash, acho que nesse último que saiu aí dá pra jogar 8 pessoas. É, 8 pessoas online, exatamente. Você imagine. É, mas aí não dá tapa, não tem estapeação, né, cara? Ô, Edu, sabe qual é um jogo que é melhor que esse aí? Todos. Do mesmo estilo? Não, do mesmo estilo, qualquer tô falando sério. Vou falar sério. Não, tô zoando, não. É um jogo que eu acho melhor que esse, do mesmo estilo, só que ele é em 3D, não é 2D, é o Power Stone, cara. Nossa, o Power Stone é uma mecânica totalmente diferente, mas... E ele é da mesma época, ele saiu em 99. É muito legal o Power Stone, cara. A minha grande frustração é que eu só tinha o CD de demonstração pra e jogar. E dava pra jogar de 4 também, né? Ai, que delícia. Ai, que delícia, hein? Tinha um no Play 2 que eu gostava também, que é cópia do Smash também. Tudo ok, vamos falar do Smash. Nilson, quem jogava jogo de luta no Play ou no Saturn, quando ia jogar na 64, quebrava o controle. Nossa. É ou não é? Não, realmente, aquele analógico é muito sensível. É. Cara, e, nossa, Smash era divertidíssimo de jogar, com a galera juntar a turma e tudo mais. Não sei porque vocês ficam de mimimi aí, falar que o jogo não é bom. É porque vocês não jogavam. Talvez, ó, só. Mas, presta atenção no que eu tô dizendo. Talvez, só talvez, é porque ele seja ruim. Né, cara? Contrariando aí todas as notas que ele ganhou, todo o sucesso. Fui eu que dei a nota? Né, pois é. Fui eu? Responde, fui eu que dei a nota? Uai. Não. Então, porra, então, que importa, caralho? Spider, né? Tu deu nota pro jogo lá, Spider? A tua nota que tá lá? Não. Então foda-se, caralho. Ah, vai, Edu. Maldito. É isso aí, cara. O jogo é bom, é foda. Vamos começar a dar nota pros jogos aqui no cast, hein? Eu quero só ver. Então é 3,5 pros especialistas. 3,5 numa escala de quanto? De 100. Por isso que eu perguntei, velho, de quanto, né? Aí já é apelação. Caraca, hoje é o dia de lembrar mesmo, né, gente? Porque vocês lembram? A gente falou aí do X-Men vs Street Fighter. Nos primeiros episódios, nós dávamos nota para os jogos. No caso do Smash Bros, aí ia ser 15 minutos, 30 minutos ou uma hora a nota. Nilson, isso que 15 minutos com força e olha lá, Nilson. Não, 15 minutos eu quebrava meu relógio e ia embora. Eu só entregava o dinheiro, ó, tchau. Falar assim, bota outro videogame aí, 64, isso não é videogame não, pelo amor de Deus. Olha aí. Nota, Flávio. 15 minutos, 30 ou uma hora? Cara, se for pra jogar de galera, é 15 minutos. Agora, sozinho, é 2 minutinhos e já foi, já. Ele só funciona. Cara, ele só funciona. Caraca. De galera, cara. Ele só funciona de galera. Sozinho. É, sozinho ele, realmente ele perde enjoado. Toda a essência. E não muito ainda, só 15 minutos. Spider. Cara, uma hora, cara. Pô, aí sim, Spider. Jogava com a galera. Jogava sozinho com a galera. De galera. Agora é. Sozinho. Com a galera, cara. Sozinho uma nem hora, liga, ei, nem liga. Você sabe por quê? Porque ele tá falando uma hora? Uma hora pra trocar o controle, né? Porque já tinha que ter uns 10 pra jogar esse jogo. Caraca. Então tá, Edu, vai tá jogo aí. A gente tá brincando aqui, mas é um joguinho que diverte demais. Pra quem gosta, quem teve console, com certeza se a gente não tivesse a opção, tivesse só esse console, a gente ia jogar. Pô, eu jogava Circos do NES, cara, então... Porra! Jogava prefiro também, Power Stone. Ah, com certeza, Power Stone é foda. Mas aí é outro mundo, Circos. Nilson. Aí é outro mundo, porra. Aí... enfim. Ô, né? O Team Blue. Você falou jogar Circos do NES, eu joguei Circos no... fliperama, cara. Caraca, pai. Aí não. Só pra constar. Caraca. Aí não. Oh, não tinha outra máquina por aí, não. Tinha, cara, mas nesse flipper tinha muito jogo antigo, cara, então... Era então, tá. Só isso ou Pac-Man. Nossa. Não, mas no flipper, o Pac-Man do flipper é show de bola, cara. Oh, jogava Pac-Man. Não, porra. Mas o barulhinho dele era enjoado, velho. Tampa ouvindo, caralho. Primórdia, cara. Primórdia. O cara jogava Mega Drive, ouviu um barulho zoado da vida toda, agora tá reclamando. Ô, Tim Blue, se você colocar o dedo no teu ouvido e ficar botando pra cima e pra baixo, você vai ouvir o barulho do Pac-Man, cara. É, e se eu botar o dedo na tua... Eita! Bom, e só restou eu aqui agora. Casualmente, talvez eu tenha ficado por último, porque eu tinha certeza que ninguém nunca e jamais em tempo algum ia falar do meu jogo. Hoje... eu vou dar a chance do Nelson me zoar, porque eu vou sim falar pra ele, pelo menos pra ele, de um jogo 3 por 1 real com força. Lá vem. É uma franquia de jogos daquelas infinitas que tem trocentos milhões de versões de jogos, mas a maioria dos jogos sai só no Japão. Seletas versões desse jogo saem na versão americana, né, com outro nome. Mas poucas versões. No Japão é 2 por ano para cada plataforma. É uma coisa de louco. Tem para tudo. E eu conheci o jogo no Super NES. Eu joguei o jogo 4 do Super NES. Mas ele tinha no NES. Depois, mais para frente, eu joguei na casa do amigo para jogar na casa do amigo. Jogo, seu boy. Não era jogo de... não era jogo de jogar de junto, né? Só sozinho, enfim. Então... eu joguei. Caraca, sozinho. Mais enrolado que Edu, velho. É um jogo de tática. É um Tactics. Super Robô Wars. Ou, na versão japonesa, Super Robô Taisen. Cara, Gundam, esse é aquele do Beat'em Up? Oi? De Beat'em Up? Ou de estratégia? É tática, estratégia. Ah, não. Achei que era outro jogo. Beat'em Up, não. Tem. É o que tem os Gundam, o Kamen Rider e... Isso, olha, isso. Mas falar. Não é só isso, Edu. Ele é um jogo de mecha, entendeu? Olha. Não, o que eu quero falar é o seguinte, olha. Pra ser 3 por 1 real tem que ralar muito, viu? Maldito. Eu vou mandar a primeira versão que eu joguei. Se eu não me engano, essa aqui é de PlayStation. A primeira eu joguei no NES, mas a que eu mais joguei é essa aqui do PlayStation que eu posso falar. Que é o Super Robot Wars Scrambler 4. Scramble Commander 4. Cara, essa. Acho que essa aí é só a abertura. Desculpa, vocês têm que pesquisar aí que eu não tô conseguindo achar aqui. Porque eles botam só as CGs das animações e coisa e tal, enfim. como é que é o jogo? O jogo é um joguinho de estratégia, aquele dos quadradinhos que tu bota um personagem pra cá, um ataca, depois o outro ataca em turnos e coisa e tal, tu equipa equipamento. Nos personagens tu vai catando, vai matando, vai pegando equipamento pra fazer um melhor e coisa e tal, enfim. Mas a grande atratividade desse jogo é o crossover. Porque é um crossover de centenas de universos, cara. Tem Tokusatsu, que o Edu falou, Tokusatsu. Edu, tem o Gundam também, os personagens da Gundam. Tem Evangelion. Pô, aí sim, tem, cara. Tem vários, tem Godzilla. Eu acho que como anime funcionaria massa, velho. Sim, sim. Aí o que acontece? O joguinho é assim. Tem uma missão e coisa e tal, daí tu sai com... Tu começa o jogo sempre com um personagem novo. A franquia não repete o teu personagem. Porque tu pode criar ele, escolher o sexo masculino e feminino, botar nome, botar idade, tipo sanguíneo. Até hoje eu não entendi por que tem que ter tipo sanguíneo, mas todas as versões têm, desde a primeira. Eu acho que é alguma questão de aleatoriedade. Tu bota a idade, a tua data de nascimento e o tipo sanguíneo, que tu quer do personagem, obviamente, né? E eu nunca consegui descobrir, porque a maioria dos jogos que eu jogava era japonês. Então, então vocês imaginam. E aí, o que acontece? Chegava perto do personagem, aí se ele tinha um ataque bem pertinho, ele usava a espada lightsaber, né, que era de luz. E aí se tava de longe, usava mísseis ou uma metralhadora, coisa e tal, era mais ou menos isso sempre. Porém, quando tu tinha o especial, dava uma animação e tocava uma musiquinha tema daquele universo, daquele personagem. Então era fantástico, cara. É muito emocionante, cara. E nos primeiros, a animação era apenas o movimento da espadinha ou de uma arminha que aparecia na mão. O bonequinho era um sprite fixo. Ele era estático, ele não se mexia. Só a espadinha na mão, assim, sabe? E uma arma se aparecia, alguma coisa assim. Mas se vocês botar no PlayStation 2, PlayStation 4, 3 e 4, no Xbox também tem... Cara, as animações são animes. Os especiais são animes. Eles botam, eles fazem uma animação em anime. Então os ataques são muito legais, muito sensacionais. É emocionante de jogar. Mas tem que ter paciência, porque é aquele joguinho de estratégico e tal, enfim. Como Final Fantasy, tem que esperar um turno, chegar a tua vez, jogar todos os personagens do inimigo, joga todos os teus. Quem restar por último na arena, no campo ali, ganha. Às vezes é só... tu pegar algum item, matar algum personagem especial, e aí tu vai evoluindo. Eu acho que o Neilson deve estar pensando o que, que é pior que 3 por 1 real pra esse jogo. Cara, eu tô até agora aqui e não consigo, mano. Sabia? Chegou a ver alguma coisa aí do jogo? Porque o Edu com certeza gosta. Eu tô vendo o gameplay e tô vendo os especiais. Eu acho que a Matrix bugou porque o Edu escolheu um jogo bom, cara. Ó! O Edu escolheu um jogo bom? Smash Bros é bom? É, pra ele é bom, né? Então... E alguns... Eu não entendi. E alguns ouvintes... O T-Blue, esse também alguns... é bom, porra. É talvez pra mim seja bom nisso também. É, talvez só pra você, né? Só... Eu acho que nem pros ouvintes, nada, pra ninguém, mano. Não, mas parece ser bem massa o jogo, velho. Tô vendo uns vídeos do gameplay aqui, da versão do Play 2 aí, tá bem louca, velho. A versão do Play 2 parece um robô gigante. Mas é sim, é fantástico. Cara, vocês lembram do Hero lá do Gundam? Sim. Toda vez que ele aparece, porque ele nunca aparece de começo, ele sempre aparece do nada, assim, com as asas lá, sabe? Porra, quando ele aparece, eu dava pulos. Puta que pariu, é agora, vou pegar ele vai destruir tudo. E ele tinha aquele especial que ele pegava as duas armas, esticava pros lados e girava, assim, matava todo mundo na volta. Cara, era muito sensacional. E eu conheci, depois eu vi que era o mesmo personagem daquele Gundam Endless Duel, lá do Super Nintendo, lá, sei lá o nome do jogo. Você lembra? De luta. Isso, de luta. Eram os mesmos personagens, todos aqueles personagens tem. Fora os novos de outros jogos e coisa e tal. Você sabe que muita gente conheceu o Gundam através daquele jogo, né? Sim. Sim, eu já conhecia desse jogo, porque ele tinha no NES. Eu não conhecia esse jogo, tipo... E não é, não, que não consigo. É esse jogo, né? São esses jogos. É que eu te falei, né? Só saiu no Japão, então tu tinha que peneirar. Mas cara, e hoje tem versões atuais dele? Tenho! Olha aí, PlayStation 4 pra te ver. Tem PlayStation 4, tava vendo aqui. Caraca, minha cara é essa aí, ó. Antigamente, que nem eu te falei, Spider, na época era só animação... Vou colar aí, Spider. A animação era só a imagem, mesmo a imagem do ataque do personagem... Só que estática. No PlayStation 4, cada ataque é um anime. Minha cara é essa aí, ó. Eu tô vendo. Olha isso. Olha aí, Spy, tá vendo? Ah, legal. E eles têm transformação e coisa. É fantástico, cara. Olha aí. Comecinho já tem uma foda aí, ó. É, esse jogo, realmente, ele deve ser bem, bem divertido de jogar, mas você tem que gostar de tática. Sim, tem que gostar de tática. Você tem que gostar de tática. Tem que gostar, tem que ter paciência e gostar, porque tu vai à noite. É, mas ele é bem legal, cara. Tu começa às 7 e diz assim, só mais um pouquinho, aí 5 da manhã. Você vai à noite e quando vê, tá dormindo com o controle na mão. Sim, porque cai tarde, né? Tu joga demais. É muito bom. Não, é porque você dorme mesmo. É uma das franquias mais legais de todos os jogos que eu gosto. E a minha maior dor no coração é que nunca saiu pra Xbox One uma versão dessa. E a de PlayStation e a de Xbox só roda no Xbox do Japão. Nó, que pai, hein? Paia, cara. Tem no PC? Caraca. Não tem pra PC. Só pra PlayStation Vita, PSP. PSP tem. Mas você sabe por quê? Saiu um jogo só pra Xbox e é só pro Xbox japonês. Vocês sabem que o japonês tem meio que... Não curte muito Xbox, então, maluco. É, sim. Mas esse é o tipo de jogo... Esse é o tipo de jogo que vale a pena você comprar o PS4 pra você jogar, no teu caso? Eu compraria, sem pensar duas vezes. Pois é. Caraca. Então, peraí, eu tô pensando seriamente em comprar um Vita, porque eu sei que tem pra Vita. Isso é porque o jogo é 50 centavos e quero meu troco, se fosse 3 por 1 real. Olha o preço dele no Mercado Livre, Nils. Olha o preço, olha o preço no Mercado Livre. Desconhecido pra caramba esse jogo, né, velho? O jogo tem mais de 50 jogos, versões, desde o NES, e é desconhecido pra caramba. Pois é. Né? É, público bem específico mesmo, sim, né, ele é japonês, só Oriente, e... cara, só Oriente. É. E vem aqui, eu falei, é umas versões seletas pros Estados Unidos. Bem... bem seleto, assim, tipo, saiu 3 no PlayStation 2, uma no PlayStation 1, se não me engano. Algumas assim, americana, cara, né? Que massa, tô vendo aqui o gameplay. Interessante, cara, interessante. Bem legal, velho. É muito legal. E te dá uma emoção na hora do ataque, entendeu? Tipo, é que nem o Dragon Ball FighterZ, Nils, o Spider. Quando tu vai dar o especial, tem aquela animaçãozinha e coisa e tal. E aí, quando tu mata o personagem, ainda tem aquela animação de matei, tá ligado? Tipo do Jaspion, assim, que ele faz assim com a espadinha, e aí o cara explode no fundo, tem essas coisas tudo de tokusatsu. Sim, que é um pós-action depois do cara morreu, né? E aí tem... no meio da história, assim, dos personagens, eles estão, estamos separados, não sei o que, aí vão lá, é tipo Power Rangers, cada um com uma navinha, dois tanquinhos e uma coisinha, eles vão lá, se juntam e formam um mecha, tá ligado? É muito bom, é muito bom. Massa. Né? E é isso aí, esse é meu joguinho, valeu a pena o Nilson, deixar o Nilson me xingar. Não, não tá te xingando, não. Não, mas pode, não tem problema, o jogo é massa. Ele ganhou troco de volta, ele tá feliz. O jogo é massa, tô nem aí. Na sua casa, você vai ter que fazer um churrasco só pra falar desse jogo aí. Com prazer. Não sou dos melhores assadores do mundo, mas eu sei sapecar um lombinho. Gaúcho não sabe fazer churrasco? Ah, nunca disse que eu não sei. Eu disse que não eu sei fazer bem. É diferente. Sabe mesmo? Ah, uma piada escura. Você sabe se um quilo de linguiça dá pra vir te comer? Ah! Essas coisas não era pra acontecer no final do cast, quando não tivesse. Né? Mas se eu cozinhar. Se eu lá. Gaguejou! Esqueci a piada, esqueci, enfim! Vamos então agora para as despedidas e as considerações finais. Eduardo! Crossover é aquele tipo de jogo que pode ser muito bom, como pode ser muito ruim. Aqui a gente trouxe à tona aí alguns joguinhos que são muito bons, mas existem aqueles lá também que são muito ruins. Mas vale a pena, cara. Vale a pena porque é fanservice. Geralmente é sempre um fanservice, né? Junta a galera ali sem motivo nenhum aparente, só pra agradar os fãs. E... com o intuito é esse, arrancar dinheiro, então leva nosso dinheiro embora mesmo. Nelson! Só 3 de nós aqui falamos jogo bom e outros 2 não, tchau. Flávio! Cara, foi bom lembrar desses crossover, desses jogos aí meio maluco, meio... ou relembrar, né, Flávio, no teu caso. É, eu relembrar. E vou, cara, se tiver aqui no meu piratão aqui do Play 3 pra baixar, eu vou dar uma chance aí na tua franquia, vou dar uma olhada. Olha aí, pô, baixa aí que não vai te arrepender, hein? Vai se arrepender, sim. Não, vai não, depois me conta. Vai não. Spider! Eu digo pra vocês, procurem aí que tem jogos bons de crossover. É só procurar um pouco. Peneira, aí, peneira antigas, bem. Então. Peneira, peneira. É. Mas deixa bem fininha a peneira que cai, que alguns não caem. É, e se tudo mais falhar, vai pro Mugen mesmo, que é sucesso. Ah, isso aí, cara. Então tá, pessoal, muito obrigado por terem nos ouvido até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários os crossovers que vocês gostam. Critiquem os que a gente falou, ou elogiem, né? De preferência, elogiem. Se criticar, a gente vai apagar. Não, é mentira. Então tá. Eu acho que vai apagar, hein? Talvez. E... será? Será, Spider, que vai ter off-topic? Olá a todos. Crossover. Eu vou fazer um crossover com o meu carro, cara, e vou embora. Tchau, pessoal. Até a próxima viagem do tempo. Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. Saudações, machineiros de todo fluxo temporal! Eu sou Eduardo Filhote, sejam muito bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e comentários aqui do MachineCast. E, como nós temos hoje um acervo muito grande para ser lido, não basta um, não bastam dois, mas precisam três machines para fazer essa leitura. Então, junto comigo, Flavinho! Fala, vamos ler essa maçã aí. Ó, roubei o bordão de alguém, hein? E que teve o bordão, que teve aí o bordão roubado, mas não perdeu a presença, Neilson. Fala aí, galera, bora gravar esses um e-mail, né? Mas é um e-mail ou é um e-mail só? É um e-mail hoje só mesmo. Ah, tá. Não tem nem complemento do e-mail. Foi pra ser engraçado, né? Ou não, era pra rir? Não, era só pra comentar. É pra chorar, né? De desgosto. Ah, tá. Vamos então aqui à nossa incrível soma de um e-mail, né? A gente vai ler com o e-mail do Flaviano, que tá fazendo aí uma maratona do MachineCast. E comentou aqui sobre o cast 39, os livros de infância. E ele diz o seguinte: bom dia, boa tarde, boa noite. Sigo minha maratona a todo vapor. Gente, foi muito bom conhecer o MachineCast. Através dele conheci outros podcasts bons, mas não paro minha maratona. MachineCast é MachineCast. Lembrando que antes do MachineCast, nem sabia o que era podcast. Olha só, rapaz, viramos referência do que é podcast pra ele, olha só. Ok, bom. Né? Ou não. Chupa essa, bando de boi. A maçã é nossa. Falando sobre o cast 39, foi bom ouvir sobre livros, pois hoje em dia é pouco comum o ato de ler e muito menos de falar sobre leitura. Isso mostra que o MachineCast não é só zoação, e me interessei em ler grande parte dos livros que foram mencionados. Quando era criança, não tinha condições de viajar nos períodos de férias, sempre ficava em casa. Um certo dia, perto das férias, uma professora me disse para ler um livro que seria bom, quase uma viagem. Não me lembro qual livro, mas a leitura foi ótima e de lá para cá, sempre que posso, leio. E ouvindo o cast, me veio à memória essas lembranças formidáveis. Obrigado, Machines. A respeito do cast do Churato, senti falta do Neilson, do Spider, parabéns a todos. Edu Filhote, você manda muito bem. Opa, valeu, muito obrigado. Opa. Pagou quanto? Rapaz, eu interajo. É só, eu pago interações. Mentira, ah. Caramba, descarregou a maconha na casa do cara lá, mano. É, desceu um caminhão. Team Blue, sem palavras pra descrever. Se esqueci alguém, me desculpem, vocês são ótimos. que eu acho que ele não comentou do estagiário. Mas como é estagiário, não tem problema, né? Parte da equipe fixa, não, não tem... Não tem dinheiro pra pagar. Não tem dinheiro pra pagar, estagiário é assim. Ó, oh, o Neilson tá falando que queimou 4 GB da memória RAM dele aí, mas nós descobrimos a verdade. Ele pagou 4 GB de RAM aí pra ser elogiado no e-mail. Essa é a verdade. Na verdade foi 8, né? Foi 8 embora. Aí, ó, porque das 8, 4 foi propina. Sabe? Ai, ai. Flavinho, tem uma coisa interessante aí sobre o Flaviano, né, cara? Além da maratona, né, dos e-mails, da maratona do cast. É, pô, ele contou uma história aqui que eu vou ler aqui no grupo do Telegram, então pro pessoal que quiser também, já fica o convite, entra no grupo do Telegram lá que a gente interage, geral fala lá, é muito boa a interação lá. Aí ele postou uma experiência que ele teve lá, que ele tava... Vou botar com as palavras dele. Ontem estava começando a ouvir o cast do Churato. Antes de terminar, tive que sair. Baixei, coloquei um pendrive e deixei o episódio baixado no Spotify. Também só para garantir. Chamei o 99. Para quem não conhece, é um serviço igual o Uber para levar aonde tinha que ir. No carro, pedi para o motorista colocar o pendrive, ouvimos boa parte do cast. No final da corrida, ele perguntou qual programa era daqueles doidos. Tinha que ser já doido? Só gente. Expliquei ele pegou, anotou e disse que iria baixar para ouvir durante o trabalho. Como vocês dizem, estou semeando a palavra. Caraca, o Spider deve estar muito orgulhoso agora, cara. Aí, Spider. Eu imagino o Spider chegando aqui, dando aquele obrigado de satisfação, né, Kelly? É. O leite dele chegou até a ficar quente agora. Ferveu, o leite ferveu. Ah, boa, Flaviano. Aí. Muito bom, cara, semear a palavra, muito bom. Façam igual o Flaviano, gente. Maratonem o MachineCast, divulguem a palavra, compartilhem aí das formas mais inusitadas possíveis. Você tá lá no refeitório da empresa almoçando, você tá com aquele foninho assim, despistadamente desencaixa o fone do celular, deixa o volume ali um pouco mais alto, o pessoal perguntar o que você tá ouvindo aí, cara, que barulho é esse? E tudo, e divulga o MachineCast, ó, quem sabe? Você vai tornar um ambiente de trabalho mais divertido, mais prazeroso. Ou pode ser mandado embora, né, cara? Edu, vai no shopping, lá naquelas lojas tipo Casas Bahia, bota o teu celular pra sair via Bluetooth num som daqueles lá, bota o machine pra tocar lá, cara. Né, cara? Olha só. Garanto que aumenta até o movimento da loja. Nem que seja pra mandar desligar. Ou espanta de vez, né? Ou isso, de qualquer forma vai dar movimento. Então é isso aí, galera. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam até aqui. Não se esqueçam que se vocês quiserem aparecer na leitura de e-mails e comentários, vocês têm que mandar um e-mail para nós. E mandem mais e-mails. Dessa vez a gente teve uma pequena queda, a gente teve um e-mail só, mas e-mail enviado é e-mail lido. Então não se esqueçam, mandem mais para nós. Pode mandar crítica, pode mandar sugestão, pode mandar umas histórias divertidas, pode mandar comentários sobre o cast. Tudo é muito bem-vindo. E, no mais, nos veremos aí na próxima leitura de e-mails e comentários. Valeu! Valeu! Off topic. O papagaio. Na hora que a polícia chegou, o papagaio falou: Mamãe, polícia! Exatamente. Aonde que foi isso? Aqui no Rio Grande do Sul. Foi aí? Aham. Ô, velho, se eu tivesse no lugar, eu ia cair no chão de rio. Não, e o pior, pior que falaram o seguinte, que o papagaio foi apreendido, foi preso, os policiais não tiveram pena dele. E aí estão vendo se ele, quanto tempo de pena ele vai pegar. Tá de sacanagem. Tá, não, ele foi pra um lugar lá onde tinha animais. Lá, mas não. Que eles prenderam o animal, prenderam. Eles apreenderam, né? Apreenderam, é. Prenderam a mãe dele. Mamãe, polícia! Aí os policial disseram assim que na hora que eles chegaram, o papagaio falou. Papagaio, o que você ensinar pra ele, cara? Já era, mano. Ladrão! Ladrão! Tá ligado que esses bichos já vai na obviedade, eu já escolhi uns meio obscuros aqui, né? Vocês que pensam. Eu vou no óbvio, nego, aí o, nego, o foda é ir no óbvio. O nego acha que engana alguém, né? Ô, velho, mas assim, o game de crossover praticamente é todos óbvios, cara. É. Não tem muitos, porque né? É, se é tem, meio... E se tem, a gente não percebe porque na nossa época não tinha contexto do porque a gente não sabia os textos, não sabia, não conhecia os personagens, enfim. Ah, a gente só jogava. Só jogava. É, você pegava aquele jogo todo em japonês com um monte de personagem que você nunca viu. Mas tem muito, né? Mas tem muito crossover, igual tem muito crossover que não tem muito história, muito pretexto, não. O cara tá ali, puta, e acabou. Né, velho? É. É, muito deles. Mano, o que tá rolando? Ah, porra nenhuma, só tá todo mundo junto aí, ó. Não, eu vim te ajudar. Eu vim de outra linha do tempo, igual o Trunks, e vim te ajudar aí, mano. É, tipo, um exemplo que eu posso falar aqui que não vai pro cast, com certeza não vai, por causa que não são universos, é o mesmo universo. Mas é tipo o Cloud do Final Fantasy VII no Final Fantasy Tactics. Só, apareceu. Sim. Lá é. E é isso. É. Ah, o que você tá fazendo aqui? Ah, não sei. Eu apareci aqui. É. Opa, lugar errado. É. Não, e pior que ele fala isso no jogo mesmo. Você tá fazendo, ah, não sei. Sim, ele simplesmente aqui. Apareceu, ele. Puf, apareceu assim num portalzinho. Foi. Apareceu. Exatamente. Peguei o Warp Zone errado. É, tipo isso. Não, e véio. O pior é que ele só aparece pra te fuder. O que acontece? Ele aparece lá pelo meio do jogo. E aí o que acontece? Ah, tu então quer upar o fiado da puta. É, mas aí então se for pra... Aí o Edu gosta, né, Edu? Eita, porra. Já... Eita. Já pensou o espadão do Claudio, Edu? Ui. Delícia. Agora eu não me lembro se a espada do Cláudio corta pros dois lados. É doido. Eu espada não lembro. Do Cláudio? Cara, não, é só, a original é só pra um. Só pra um, né? É, então... A do Zé Farofa corta pros dois. Zé Farofa não, é de samurai, não corta pros dois lados. Ô Flávio, ele fala Cláudio é porque ele fala... Como é que é? Como é que é o nome do Wesker mesmo? Ou que você fala? O Oscar. O Oscar. Nossa, bicho. Aí ele fica colocando, abrasileirando os personagens. Então, Cláudio. Tô cagando, não tô nem aí, era o que eu falava na época. Você falou Cláudio ou Cláudio só? Cláudio, falei Cláudio. O Flávio que tá com um problema no ouvido dele. Então, o que eu certo é Cláudio mesmo, viu? É, o Flávio tá com sempre ouvindo... falei Cláudio, velho. Cláudio, eu falava Cláudio, é. É Cláudio de nuvem, né? Cláudio de nuvem, exato. É. Cláudio de Cláudio. Claudinho. Cláudio de Claudinho Bochecha. Motivação do Fernando da vida, né? Ou até mais. Fernando, eu acho que o Fernando é mais motivado que ele. O problema é que a desmotivação do Spider é um incentivo pra todo mundo que se identifica com ele. Tô dizendo, Edu querer lembrar de coisas que passou. Mas aí Edu não lembra nem que ele comeu ontem, mano. Aí é tensa. Ô, Edu. Olha a risadinha, ó. A risadinha dele. Na mente dele ele tá assim, ó. É o Rodrigo. Você só copiou, é verdade. Por isso que ele não falou nada. É. Como é que tá, Spider? Fudido. Ontem um amigo meu bem próximo perguntou pra mim, assim. Falou, cara, como é que você tá? E me veio na mente aquele... Sabe aqueles caras que tem aquele apito de gato? Sim. Que saem de gato? Que saem com um pedaço de pau e um saco, assim, batendo no saco, como se o gato estivesse dentro, pra vender o apito de gato. Aqueles apitos ficam... É, então, vocês podem escolher, eu posso ser o saco ou o gato. E o pau é a vida. O pau é todo mundo junto, cara. A vida, as pessoas, todo mundo. Spider, me diz uma coisa, tu assiste Game of Thrones? Não, cara. Tá, beleza. Onde é que é? Excluir, banir... Não assista, não faça a mínima questão de assistir. É isso aí, pelo menos não por agora, quem sabe alguns anos pra frente. Eternal Ban... Vai. Apagar todos os episódios já gravados. Históricos, inclusive. Apaga da existência. Caraca. Tava eu assim com o Edu perguntando sobre o tema. Puta que pariu, cara. Meu Deus. Que vontade de morrer. Acaba com o ânimo do cara. Tá igual aquela música, que vontade de morrer. Não, terça-feira ainda falei, né? Nossa, tomara... Não, segunda-feira. Nossa, tomara que até quinta eu recupere meu ânimo, porque puta que pariu, perdi todo. Aí, hoje... Faltando algumas horas pra gravar, vem o Edu de novo. Ah, acabou com tudo. Ai, então vamos lá. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Tim Blue, bem-vindos! Espera aí que eu tenho que botar a gravar aqui o coisinha. É. O cara deu tá todo... Rápido, acabou hein? Todo o ar. Acabou tá todo rápido, ar. Hein? Now recording. Beleza, vamos lá. Aí, agora sim. Caraca, o desânimo tá pegando até o Edu, porra. Que isso, velho? Ué, não referenciou nada aí, porra. Acho que não. Se você quiser... se você curte quem invadiu o universo do Facebook, não sei o que, alguma coisa do tipo... Não, eu ia falar isso, velho. Tuita a gente no Facebook, os negócios... Depois eu comecei a me embolar planejando aqui. Eu vou embolar demais falando. Se perdeu. Ele bolou tanto que até falou certo, né? Garoto. Alguém deu um carrinho no Edu, só pode. Só pode. Né? Por trás. Ui. Eita! Tem uma pergunta aí, Tim Blue. Vale? Até que ano vale? Ah, 2002, 2003. 2003, tá bom. É. Até PS2, mais ou menos, não é isso? Ah, tanto faz. É. PS2, GameCube e Xbox. Dreamcast. Dreamcast 98, então. Dreamcast, só teve 10 pessoas que tiveram Dreamcast. Caraca. Teu rabo. Mentira. Só nesse cache tem 3... E então esse... falta só 7 só. E eu já tive uns 5. E eu tive 2. Então, já foi. Vou ter aí, que acabou. Comprar o sexto. Vou ter que comprar o sexto porque o meu estragou essa merda. Caraca. Aí não tem nem onde botar a roupa, né? Tem que comprar o sexto. Ai, é uma piada. Puta que pariu. Meu Deus. Pá, pá, pá, pá. Pá, pá, pá, pá. Ah, é. Então tá, vamos lá. É por isso que o Spider fica desanimado. É. Por essas e por outras. Mas aí não tem off-topic, pô. Ah, é. Então tá, vamos lá então. Bem empolgado na época que foi o X-Men vs Street Fighter. Já falamos. Já foi. O cast número 2. No segundo episódio, é. Puta merda, mas aí, já foi 4 anos atrás, pode falar de novo. É outro universo, temos já. Temos que dar desconto aqui que Edu falou mais do Final Fantasy dele lá do que é tudo também. Verdade, né? Final Fantasy e verdade. É verdade, tá certo. Eu voto por manter, olha aí. Eu voto por manter também. É, porra. Pode tem mais outros 2 jogos na lista, eu acho que pode trocar. Nilson, fala mesmo. Pode falar ou Nilson, passa? Nilson, fala aí, Nilson. Tu empata ou tu desempata? Pra mim, pode falar, cara. Olha aí, o Edu sempre querendo dar o golpe, né, cara? Ele foi o único que não falou da gente, então pode falar. Ele não falou... Ele não fala da gente mesmo, dele. Ele é um cara legal, né? Realmente. Não, pô, ele não falou da opinião dele. Tá, desculpa aí, porra. É que eu tava com a golpa tá na frente com no ouvido. No ouvido? Tô com o chifre no ouvido. Parecendo o Moody Ares, pô, com o chifre rolado. Ai, ai, ai, ai, ai. Puta que pariu, tô chorando. É. Caraca, eu tô chorando aqui, gente. Pera aí. Só jogue o. É lógico que o cachorro vai latir no final do cast. Ai. É lógico, não ia passar em branco. Ele é um personagem oculto do Machine Cast. Cala a boca, Cristal. Caraca, que isso? Vai, Nilson. Não, teu cachorro tá latindo. Deixa, pô, vai. Deixa não, ele falar o crossover dele também, pô. Ele com o gato e o rato e o periquito. O que eu queria falar é que... Agora vamos fazer um crossover. Vamos fazer um crossover agora. O Spider invadindo o universo do Spider. Tipo o Aranha-Verso. Spider. Tu vai falar agora. Fiquem aí agora com a leitura de e-mails e comentários, tentem imitar de alguma maneira, e aí o Flávio fala a frase. Tá, vai lá então, vai lá. Pode ir. E... Será? Você acabou de ouvir MachineCast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.